Sejam bem-vindos a mais um Failcast aqui no Invader. Eu sou o Richard Ribeiro, o R2, e hoje a gente vai falar sobre o Game Boy, o console de uma geração, o console que eu sempre quis ter, mas nunca consegui. Eu sou o Lucas Frazão e, porra, finalmente estou participando de um Failcast. Meu sonho está sendo realizado. Bom, eu sou o Johnny Lapis, eu sou do Countercast, do VGBR.com, a gente fala sobre filmes e quadrinhos. E, cara, Game Boy era assim... A minha vida, ela sempre definiu em algum momento pra um Game Boy. Eu tive todos e... Game Boy é vida, cara. Cara, eu sou o Arthur Fiore, o novato do Invader. Eu também tô participando pela primeira vez do Failcast. E eu sou aquele turista. Eu nunca tive um Game Boy, mas sempre tive contato com um. Qual foi seu primeiro Game Boy? Cara, meu primeiro Game Boy, que eu posso dizer, foi o Game Boy Color, né, que eu tinha uns 4 ou 5 anos quando eu ganhei. Mas minha primeira experiência foi com um amigo meu do colégio, né, que ele era o Bambamão, porque ele tinha um Game Boy antigo e ele tinha, tipo, várias fitas que parece que o pai dele, o tio dele, não sei, na época, trazia lá de fora. E essas fitas não eram baratas, nunca foram, pra dizer a verdade. E eu já jogava com ele, né? Já tinha minha experiência com Pokémon e outros jogos do Game Boy normal. Mas meu mesmo foi o Game Boy Color, cara. E tipo, fiquei eu acho a semana toda jogando, eu jogava em aula. Me lembro que eu jogava assim, escondido na aula, assim. Eu só tava no fundo, de propósito, pra jogar no... Que coisa errada, cara. Ah, cara, por favor, quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra aí, pô. Cadê a pedra? Dá uma pedra aí, vai. Eu tô com uma pedra na mão agora. E você, Johnny? Então, meu primeiro Game Boy foi o seguinte. Eu tava num parquinho, eu tinha um daqueles 99 jogos, Tetris. Só que era um que ele fechava no meio, tipo Game Boy SP, tá ligado? E ele era tipo um Deixa eu jogar um vagabundo falso, que custa tipo R$16, assim. Tipo aqueles bem vagabundos que você come em barraquinha. E aí eu cheguei num moleque, assim, e falei, ah, que legal. O meu, ó, cheio de cores. Aí ele falou, ô, troco com você. E aí eu troquei num Game Boy Light, tá ligado? Ou seja, eu passei a perna numa criança, 5 anos. Acho que a criança tipo, são uns 4 anos mais novas que eu. É, e acho que a mãe nem viu, porque a gente tava tipo meio brincando, assim, no parque. A mãe deve ter sentado conversando, assim. Eu cheguei e troquei, eu olhei, caralho, que foda, fui embora, né? Nunca mais, moleque. Aí imagina a mãe pensando, imagina essa criança chegar em casa, filho, cadê o Game Boy? Troquei. Aí, mãe, eu troquei nesse aqui, olha só que legal. O quê, mano? Mas calma, vou me defender, porque o minigame que eu troquei com o moleque tinha várias luzes e tal, o moleque foi encantado pelas luzes e tal. E aí eu levei o Game Boy Light. Tinha 999 jogos, né, cara? O Game Boy... Cara, um jogo, que era um Bomberman, tá ligado? E o legal desse Game Boy é que ele tinha luz, cara. Eu achava muito foda, assim, você podia jogar ele no escuro. Tava jogando nas madrugadas aí, até que eu fui roubado e... você sabe como que era, é o que eu que dei passo, o nome disso é Karma. O nome disso é Karma, brother. É, mas foi o Karma, eu fui roubado e tal. Na verdade, eu não fui roubado, os moleques chegou assim pra me tomar. E aí eu olhei. Falou assim, deixa eu jogar uma. É, mais ou menos isso. Assim, na verdade chegou o moleque, deixa eu jogar uma. Aí eu coloquei no bolso, o que você tem no bolso? Aí eu falei, não tenho nada. Aí os moleques começaram a me cercar, eu falei, isso não é meu, não é de ninguém. Eu taquei assim no chão, tá ligado? O bagulho saiu quicando. Mas como era um Game Boy e as coisas nessa época eram boas, o filho da puta ainda funcionou. E eu fiquei puto por isso. Porque eu tentei quebrar o loot. Quando você quer que as coisas parem de funcionar, e elas se negam. Aí, cuzão, você quebrou e me bateu ainda, tá ligado? Porque eu tinha quebrado a coisa que ele ia me roubar. Tipo assim, cara, eu tô imaginando a cena de você trocando o Game Boy Light, cara, por um Aquaplay, tá ligado? Não tava muito longe disso. É criança, não fosse nada. Não era cola, era light, ele não tinha cor, ele era preto e branco, mas ele tinha luzinha, tá ligado? Não, e eu lembro que o moleque ficou da hora, porque além de fechar, ele tipo fechava, era tipo o Game Boy SP, ele fechava assim, o Advance SP, é, ele lógico. Fechava e ele tinha muita luz. Qualquer coisa que você apertava, tocava musiquinha, era luz pra caramba, assim. E eu usei esse argumento, que o meu era mais bonito e tinha mais luzes, assim, tá ligado? E provavelmente eu ainda fiz aquela cara, pô, mano, tô saindo perdendo, velho. Fala é que é, tá ligado? É, me volta 10 conto aí. Eu acho que se o moleque tivesse no bolso, eu conseguia 10 conto ainda. O Game Boy é uma coisa sensacional, indestrutível. Eu tenho uma foto, acho que no Instagram, do Game Boy do meu primo, que eu encontrei uma vez na casa dele. Não tem mais botão, é, tipo, é só a tela e a placa pra fora e ainda funciona o negócio. Eu vou ser outra testemunha aqui. Teve uma vez, cara, meu irmão era muito pequeno e meu irmão tinha uma mania muito feia de jogar as coisas pela janela. Eu morava no terceiro andar e ele jogava várias coisas pela janela. Então, um dia ele pegou meu Game Boy Advance, que eu já tinha, e ele jogou pela janela do terceiro andar, moleque. Quase que eu joguei ele junto. Cara, eu fui lá embaixo desesperado. A única coisa que tinha, assim, é que a tampinha onde guardava as pilhas estava frouxa. De resto, estava funcionando perfeitamente. Eu acho que o Nokia foi baseado no Game Boy, então... Mas e você, Arthur? Qual é que foi seu primeiro Game Boy? Cara, eu nunca tive um Game Boy, mas eu sempre tive contato com Game Boy, incrivelmente falando. Quando eu comecei... Ah, então foi que nem eu. Seu primeiro Game Boy você baixou no Mediafire. Não, foi na verdade. Quando eu comecei a estudar, quando eu já tava ali mais ou menos na minha segunda série, um amigo meu tinha um Game Boy, e era o Color. E a gente jogava diretão, e ele tinha tipo só três jogos. Ele tinha o Pokémon Crystal, o Blue e o primeiro Dragon Quest. Foi quando eu iniciei a minha vida de RPG, foi no Dragon Quest. Depois eu fui e passei pra quinta série, que eu troquei de escola, os negócios. Então eu sempre joguei num Game Boy, mas eu mesmo nunca tive um Game Boy. Eu sempre quis comprar um Game Boy, mas quando eu era criança eu não tinha dinheiro pra comprar um Game Boy. Tipo, meu negócio era o Aquaplay mesmo. Mas depois no Game Boy Advance eu joguei pra caramba na escola, tipo, do quinto ao nono ano, antes de eu entrar no ensino médio, joguei muito. Joguei demais da conta. Só que, né, a gente que é de 99, que eu sou provavelmente o mais novo aqui, a gente não teve a época, assim, do lançamento do Game Boy, que ele era um estouro, assim, um negócio. Eu tive o Play 1, assim, que foi era o auge da minha época. Bom, eu lembrei de uma coisa aqui que, na verdade, a primeira, acho que, experiência com Game Boy não foi com Game Boy, foi com as fitas do Game Boy. Porque eu lembro que eu ia nessas locadoras que você pagava pra jogar por hora, e aí tinha lá, tinha acabado de chegar Pokémon Stadium. E aí, o que que é a parada? A parada que eu fui, e aí eu vi a galera jogando Pokémon Stadium... E aí o moleque pediu, moça, posso usar o Transfer Pack? Aí você pagava um dinheirinho a mais pra usar o Transfer Pack pra você usar a fita do Game Boy no Nintendo 64. Então aí colocava uma parada embaixo do controle do Nintendo 64, você colocava a fitinha do Game Boy e você podia trocar Pokémon e podia batalhar com seus Pokémons no jogo. Aí foi a primeira Sério? Vez, Sério? Era muito Sério? Louco. Caraca, não sabia que existia isso não. Ele aprendeu, Transfer Pack, era da hora. Cara, eu tive isso, quando eu comprei o Pokémon Stage, o primeiro... Minha tia tinha viajado pro exterior, aí eu pedi pra ela trazer aquela versão oficial que vinha um Pokémon Stadium, uma puta caixa fodona, e vinha com esse. Vinha. E cara, eu cansei de jogar com meus Pokémons no Pokémon Stadium, era muito irado. Não, caraca, o Lucas é outro nível aqui. Ah, então, minha tia foi pro exterior, eu pedi pra trazer o Lucas. O exterior pra mim era em Comigo Bovasco, era pior, cara. Que eu sou de Goiás, o exterior pra mim era ir pra Caldas Novas, cara. Eu lembro assim, aí um cara falando, o que que é isso? Não, é fita de Game Boy e tal. E eu peguei e não tinha Game Boy e tal. E aí depois que eu vim até um Game Boy, assim, e era até esse Game Boy Light, aí eu tinha meu primeiro Pokémon. E aí eu ia lá, só que como minha fita de Pokémon era Paraguai, ela dava um probleminha que às vezes o save não era reconhecido pelo Transfer Pack, eu fiquei puto. E aí foi a primeira vez que eu comprei uma fita original, tá ligado? Que eu fui lá e falei assim, não, tem que ser original, e comprei uma com a caixinha lacrada e paguei uma fortuna, tá ligado? Foi porque Sim. Eu queria jogar no Transfer Pack. O que que move uma criança, né? Tipo, você gasta mó grana, assim, tipo, só pra compartilhar com os amiguinhos. É, rapaz, não, você tem uma ideia? Eu ganhava 10 reais pra entregar panfleto. Eu paguei, eu acho que na época, foi caro, foi uns 100 conto a fita, mais ou menos, deve ser assim. Eu sei que eu fiquei 2 meses entregando panfleto pra comprar uma fita de Pokémon. Época, 100 conto era uma fortuna mesmo. Era muito dinheiro, cara. Era muita coisa sem conto. Era dinheiro. Eu lembro que eu fiquei mó cara entregando panfleto, assim. Entregava panfleto, ganhava 10 conto, aí guardava os 10 conto e ia até dar o valor da fita, tá ligado? Cara, vamos ser claros aqui, que você gastou, assim, por troca de equivalência, R$16 no Game Boy Light. Você trocou. Você gastou R$16, então você vender panfletinho pra comprar o Pokémon, cara, é mais do que justo. Não, ele ia pro parque esperando o moleque aparecer com a fita do Pokémon depois, né? Pô, tu quer trocar isso aqui? Isso aqui é em espanhol, paraguaio. Música Game Boy, cara, ele começou por meados de 1986, né, com Junpei Yokoi, cara. Esse cara, eu acho que se fala assim, Junpei Yokoi. E a equipe que desenvolveu o Game Boy foi a mesma que desenvolveu o Game Watch, que foi lançado em 1980. Então, o Game Boy, na verdade, muita gente considera o Game Boy o primeiro portátil, assim, um grande portátil, que realmente explodiu bastante comparado com os primeiros de verdade. Só que o Game Watch, cara, foi o precursor. O diferencial é que o Game Boy foi o primeiro a ter o lance de cartuchos, né? E não ter já games inseridos no próprio console. Porque o Game Watch eram vários jogos que você tinha que comprar um diferente, né? Era como se fosse vários Game Boys e cada Game Watch representa um jogo. E o Game Boy veio com essa proposta de você não precisar comprar vários Game Boys, digamos assim, pra botar o cartucho, né? O Game Watch, ele era mega simplesinho, só tinha normalmente um botão ou dois. E ele tinha tipo como fossem os movimentos já meio que marcados na tela. Era muito simples, cara. E eles eram muito bonitinhos. E eu lembro que eu roubei um na escola. Olha só, dele. Aqui está sendo construída uma reputação. Ah, cara, parceiro, aqui é Jardim Mira, tá ligado, pai? Então... Os Game Watch, eles eram muito bonitos, cara. E eu lembro que eu tive um do Donkey Kong, tá ligado? Então, assim, eles... se não me engano, acho que o Nintendo já tinha sido a fama da Nintendo. O Nintendo já tava pegando. E eles faziam esses games que eles eram muito simplesinhos, assim. E eles eram colecionáveis, bonitos e baratos. É claro que isso não chegou no Brasil de forma nenhuma, tá ligado? Mas o legal deles é que eles eram bonitos, cara. E a parada era que você colecionava, tá ligado? É, tudo nele era pra você colecionar, cara. Eu achava bem bonitinho. Não, e guarda, e se você achar, fala, cara, guarda, porque tem alguns, cara, que eu já vi, né, dependendo do Game Watch, são relíquias. E o Game Boy, de fato, foi lançado em 1989, né, no Japão, posteriormente, no mesmo ano, lançou nos Estados Unidos, e logo, e só depois, em 90, que chegou na Europa. E o Game Boy, né, que só tinha esse nome, no Japão tinha um nome até engraçado, era Game Boy. Game Boy. Era um nome parecido, mas só que já japonês falando inglês, né, aquela coisa. Cara, você tem ideia? Eu acabei de dar aqui no eBay pra ver quanto custa. O minigame que eu tinha do Donkey Kong, ele custa $285 se você achar ele com a caixa novo. É, uou! É quase $300, cara, uma brincadeira dessa. Mas com a caixa, né? Nem um mint, tá ligado? Quanto será que custa aquele Spiro do McDonald's hoje em dia? E eu vou te falar, tem versões aqui que são mais caras, entendeu? Parada é caro. Sim. E uma das coisas que eu acho legal também, é muito parecido. Pra quem não tá conseguindo visualizar o Game Watch, sabe o Nintendo DS? O Nintendo DS é um Game Watch, cara. É, a aparência dele é igual, né? Não é muito parecido. Eles fizeram uma homenagem ao visual do Game Watch quando eles fizeram o Nintendo DS. E ele é muito parecido, assim. Você vê que o design dele foi totalmente inspirado no Game Watch. Claro que o DS tinha mais botões, mais funcionalidades, etc. Você não é idiota pra pensar isso. Mas o visual é o mesmo, cara. E o DS era maior, né? É, e o primeiro Game Boy, cara, que foi lançado em 89, ele já tinha um display de cristal líquido, monocromático de fundo verde. Os jogos eram preto e branco, os jogos não tinha cor, e os gráficos eram de 8 bits, com a possibilidade de ser jogado por mais de uma pessoa, né, utilizando o cabo Game Link. É que eu tinha a honra de ter esse cabo. Vou até contar uma história engraçada, que antigamente, quando eu... Não vai me dizer que você roubou esse cabo, né? Não, eu tinha esse cabo, né, eu era um cabo meio paraguaio, mas funcionava perfeitamente. Mas eu, na minha turma, assim, o pessoal que jogava Game Boy, eu era muito tinha um cabo. O que eu fazia? Eu trazia o cabo pro colégio e eu ficava fazendo trocas de Pokémon, assim, ficava meio que um traficante, sabe? Administrando ali. Eu cobrava 10 centavos por troca. Cara, fiz um dinheiro. A parada não é só ser portátil, acho que a parada é ser o primeiro console portátil. Porque primeiro você tem múltiplos jogos, você consegue intercambiar os cartuchos. Outra parada também era o link, né, o cabo. Então, cara, dá pra você jogar Tetris de dois. E outra parada também, eu acho, mano, o Game Boy ser vendido com Tetris e a história de como o Tetris foi parar no Game Boy, você já ouviu essa história? Não, como é que é? Caras viram o protótipo do Tetris e eram loucos pra falaram, ah, meu, a gente vai lançar o Game Boy e a gente quer lançar ele com cartucho. E eles pensaram que o Tetris seria um bom jogo pra lançar com Game Boy. E aí, os executivos da Nintendo viajaram pra Rússia. Só que isso era, assim, perto ali ainda da Guerra Fria, tá ligado? Quando a parada tava em desenvolvendo. Então, japoneses viajaram pra trocar ideia com russos. E isso deu um puta problema de inteligência e como que eles fizeram todo o esquema. Achei que ia ter dado um puta problema linguístico, né, cara? Japonês com russo? Também, sei lá, não sei como eles receberam isso. Mas o como que eles conseguiram ir atrás do criador do Tetris e conseguirem licenciar isso pra ser lançado com Game Boy. E o fato do Tetris, pô, Tetris é um jogo excelente, cara, dentro do conceito. E ele é um jogo extremamente interessante pra você numa parada portátil, tá ligado? Foi o que alavancou o Game Boy. Porque muita gente comprava o Game Boy pra jogar Tetris, inclusive pessoas que não eram tão ligados a jogos, assim. O cara, às vezes, queria o Game Boy pra ficar jogando Tetris mesmo, tá ligado? Então, o Tetris foi uma febre vinda do Game Boy, cara. Mas aí seria o primeiro Game Boy, porque daí pra frente o que vendia Game Boy era Pokémon, né, cara? Convenhamos. Que 80% ali era Pokémon. Ah, mas, sei lá, o Pokémon Red Blue, ele demorou um pouquinho, cara, ainda pra ser lançado. Ele falou que foi lançado em 95, se eu não me engano. 95, 96, cara. O Red Blue foi um final de geração, cara. Foram, tipo assim, final da vida útil do portátil, digamos assim. Foi considerado revolucionário porque ele abusou e usou de todos os recursos que o Game Boy, o original, usava. Né? Foi por isso que ele foi considerado um grande jogo, mas só que pra um jogo que iniciou, né, um console que tava iniciando ainda a sua vida, né, útil, em 89, o Tetris faz todo sentido, né, é um jogo muito mais simples. É, e outra coisa, assim, o Game Boy, ele tinha mega jogos que era muito minigame, assim mesmo, mas conforme o tempo foi evoluindo e tal, assim, cara, Pokémon é um jogo mega complexo, cara. Não, sim, eles tinham o quê? Snake Eggs e Tetris. Cara, eu não vou te dizer, porque quando eu peguei o Game Boy, já tinha muitos jogos. Já tinha Metroid, já tinha Castlevania, já tinha muita coisa. Ah, já tava bem estabelecido, então. Exatamente, mas assim, claro que foi Pokémon que foi, tipo, mano. É que nem o God of War pro PlayStation 2, tipo. Tinha um monte de jogo, lançou antes, mas o que vendia, teoricamente, era o tal do God of War. Você já vê que já 91, 92 já começa a aparecer jogos bem interessantes, cara. Não só Pokémon, como... Ah, é que Pokémon foi, tipo, no final, 95, tá ligado? Mas, cara, não só Tetris, mas, por exemplo, Legend of Zelda, Link Awakening, um jogo do caramba, de 1993, cara. É, mas eu lembro que tinha jogos tipo Golden Axe, tá ligado? Nossa, Golden Axe era bom demais da conta. Dr. Mario é de 90. Sim, e aqui tá dizendo que o Game Boy, cara, ele foi... começou a ser construído, né, ser vendido em 89 e o término dele foi em exatamente 95. Pra você ver mais uma vez que o Pokémon realmente pegou o final do Game Boy. É, os caras já sabiam, inclusive, como usar ele, né, cara? Como programar, como expandir, por exemplo, começou... O cara já sabia o potencial que o console tinha, né? Quando saiu o Tetris, o cara não tinha uma noção mais ou menos do que ele conseguia fazer ali dentro. É, mas uma das coisas que eu achava legal, assim, dessa parada, é que depois, alguns jogos, eles tinham bateria. E esses jogos tinham save, velho. Mas, assim, o próprio cartucho salvava, entendeu? Então, por exemplo, o Bomberman que eu tinha, eu jogava lá, era um jogo grande pra caramba, e tinha diversos mundos e tal, e depois, quando ia jogar, tava lá o save pronto. E aí, foto que acontece, às vezes acabava a bateria, e quando acabava a bateria, você perdia seu save, cara. Eu lembro que aconteceu isso comigo, velho. Em Pokémon. Quando você fica lá, você joga trocentas horas. Ah, mas peraí, acaba a bateria e você perde o save? Exatamente. Mas se você tirar a pilha, então você perde o save também? Também. Caraca, então a pilha tá acabando, você não pode nem trocar. Não, é a bateria interna do cartucho, cara. Tipo uma bateria que o cartucho levava. Não era a bateria do Game Boy. É, mas só que a bateria durava muito tempo, assim, tá ligado? Era uma bateria de relógio, inclusive. É. Não, a bateria do Game Boy com uma pilha boa dura 20 horas. Ah, tá, porque eu já tava pensando aqui, porque a bateria do Game Boy, ela dura tipo umas 30 horas, cara. Eu lembro que o Game Boy Light, ele tinha um problema se você ligasse a luz. Se você ligasse a luz dele, mano, 6 horas, menos até, eu acho que era menos, cara. Eu lembro que um jogo que eu joguei muito, tipo, muito no Game Boy, que ele foi lançado primeiro pro Nintendo e depois pro Game Boy, foi DuckTales, cara. Putz, saudoso. Caramba, cara, eu joguei muito DuckTales. DuckTales. Você queria ver o meu coração chorar, foi quando foi 2013, quando lançou o remaster, cara. Cara, eu tô até hoje querendo comprar esse remaster, mas sempre faz alguma coisa mais tão legal, já não compro. Ele é tão lindo. Nossa. Nossa, tá apaixonado. Caramba, mas, cara, quem não gosta de DuckTales? Eu joguei mais Tales do que eu joguei Pokémon. Você não tem noção, porque, tipo, Pokémon eu era muito bom, mas, tipo, passava ali a terceira vez, a quarta vez que eu joguei, eu já tava ficando meio cansado. O DuckTales não, velho, eu jogava like hell, porque era um negócio, tipo, action, sabe? Não era que nem o Pokémon, que era mais RPG, e eu criança, eu não tinha toda essa paciência que eu tenho hoje pra jogar RPG. O não, DuckTales eu também não tinha, cara. Na lata. Eu joguei Pokémon por anos. Só que eu zerei, acho que ano passado, a primeira vez, que eu, sei lá, cansava e daqui a pouco, vou jogar de novo, eu criava outro save. Então, é um negócio que é pesado pra criança, assim. Se eu tivesse a paciência que eu tenho hoje em dia, porque, tipo, eu jogo 130 horas aí de Skyrim, pra mim é pouco. É sério, você acha que eu tô brincando? Se eu tivesse as horas de Skyrim que eu tenho do piratão, né, que eu não tinha dinheiro pra comprar, que eu tenho no... Se eu tivesse na Steam, eu teria umas 2.000 horas de Skyrim facinho. Manda o link da Steam que eu quero ver quantas horas você tem. Ah, não, na Steam eu comprei no Steam faz pouco tempo, deve ter umas 60 horas até eu ter mais coisa pra fazer na minha vida. Ó, só lembrar pra gente não... A gente tava na história do Game Boy, e aí a gente tem que falar dos jogos, sei lá, é bom que eu já achei aqui. Se for pra citar, assim, cara, tinha vários clássicos que tinha pro Nintendinho, na época eles passaram. Então você tinha Kirby, você tinha... DuckTales. Mario, você tinha... DuckTales foi primeiro no Nintendo, depois pro Game Boy. Entendeu? Então, cara, tinha bastante coisa, cara, pro Game Boy... Pro Game Boy clássico, cara. Não, e eu soube que, assim, que o Game Boy clássico, ele vendeu, mundialmente falando, é o console portátil que proporcionalmente a quantidade de pessoas que jogam videogame e tal, que teve mais rentabilidade, digamos, em relação à época, né? O Game Boy, cara, por mais que hoje em dia você olhe assim, pô, que coisa ultrapassada, e realmente é, estamos falando de um console de 89, né? Ele colocou, assim, paradigmas que é usado até hoje, sabe? O lance do cabo da conectividade, do cabo Game Link, né? Que é a conectividade de um compartilhamento de partida ali, de você compartilhar o jogo. Caraca, isso foi em 89 com o Game Boy, cara. Eu acho que um ponto interessante do Game Boy é que, tipo, ele pode ter perdido a parte dele, que ele era revolucionário e tudo mais, mas mesmo assim, se você, com a qualidade da produção, dos gráficos e tudo mais que tem nos jogos de hoje, eles enjoam muito mais que os jogos 8-bit do Game Boy. Você pega um jogo ali no Game Boy na mão, ali, se você tem, tipo, hoje que tem mais horas de jogo, muito mais coisa pra você fazer. Se você me dá na mão ali qualquer coisa que seja 8-bits colorido, eu fico muito mais feliz. Tem um atrativo diferente. Eu acho que é mais uma questão de game design, cara. Por exemplo, assim, é que, falando de game design, por que Tetris, por exemplo, era viciante, qualquer pessoa jogava Tetris? Primeiro que você não precisa pensar pra jogar Tetris, você precisa pensar depois, ter uma lógica, mas assim, qualquer pessoa que pega um Game Boy, pega o Tetris, já vai entender o jogo e já vai começar a jogar ele, entendeu? Ele é você muito não lúdico. Precisa ser um pro player. Ele é muito lúdico. Jogos hoje em dia, eles exigem um pouco mais, assim, do nosso envolvimento, às vezes tanto emocional quanto mecânico e tal, então às vezes tem jogo que é realmente meio cansativo e tem questão de storytelling, tem outras questões, mas cara, ó, pensa o seguinte. O Game Boy original, ele saiu por 90 dólares. Você tinha um joguinho, era ótimo uma viagem. Naquela época você não tinha coisas assim pra se distrair, tá ligado? Tipo, uma criança tá viajando, quer levar um livro. Que a viagem durava mais. Mano, você tem um Game Boy, cara. Você tira ali e joga um jogo, tá ligado? E, mano, pra você ter uma ideia, a parada vendeu 118 milhões, cara. 118 milhões. Cara, imagina você nos anos 80 no carro com a criança. A gente já chegou? A gente chegou. Pô, você paga 80 dólares no Game Boy e cala a boca da criança. E fácil assim, cara. E outra coisa, rapidinho, só fazendo uma dela, Johnny. Você tava falando da simplicidade, dessa coisa dos jogos serem simples. Cara, o Game Boy eram dois botões, A e B, e quatro setinhas ali, né? Pois é. Era assim, os comandos super simples e ao mesmo tempo se conseguia vários jogos ali, não precisa de mais nada, sabe? Outra parada também, assim, o primeiro Game Boy, o tijolão, assim, outra parada era autonomia versus resistência, porque tiveram, o Game Boy, ele teve outros competidores, assim, teve o Game Gear, teve outras, qual que era a parada? O Game Boy, a bateria durava pra porra, tá ligado? A pilha durava naquela parada. É 30 horas de bateria. E agora, mano, qualquer outro jogo, mano, qualquer outro desses portáteis da época que tiveram, assim... Você colocava qualquer bosta e, meu, pilha durava 30 minutos, você botava 4 tá pilhas. Então, assim, o moleque ia viajar nem com a hoje família, as coisas duram. O moleque ia viajar com a família, ele tinha que, sabe, levar uma caixa de pilha, tá ligado? Entendeu? E sem sacanagem, mano, é muito simples, cara, assim. Cara, ele tem, pra você ter uma ideia, a memória dele é 4.19 Hz, cara. Ele tem 8 kbps de RAM, tá ligado? É. Tem 8 kbps de RAM também, tá ligado? Tipo, muito simples, cara. Muito simples mesmo. Uma das coisas legais é que o Game Boy, assim, ele era bem limitado em hardware e tal, mas algumas fitas, elas eram bem complicadas. E os caras conseguiam no cartucho, tá ligado? Fazer melhorias como save, tá ligado? Isso era uma das coisas legais, assim, que tinha no Game Boy. Verdade, versões craqueadas, tive várias, saudoso uruguaiana, comprei muita fita lá, R$40. E aí depois aquela, né, tipo, mano, Game Boy teve várias versões, cara, o Game Boy original já teve várias versões. Então, vamos começar listando aqui todas as versões de Game Boy que tiveram? Esse aí eu sei, cara, eu acho que eu sei, ó, sem cola, hein, sem cola, então, acho que eu sei, hein. Manda ver. Game Boy tijolo. Uhum. Que é o Game Boy Bricks. Esse Game Boy, ele resiste à guerra. Se você tacar na cabeça de alguém, você mata. Aí depois tem o Game... Ele literalmente resistiu à guerra, cara. Do Golfo. Cara, sério. É o Game Boy mais resistente. Você vai pegar Game Boy... Daqui a 1000 anos, você vai achar um Game Boy desse funcionando, cara. Uhum. E eles vão achar que era nosso deus, tá ligado? Game Boy Pocket, que ele era menorzinho. Você já conseguia colocar no bolso, assim, sem precisar colocar um cinto pra segurar a calça, ele não era tão pesado. Ele era bonitinho. Aí, o Game Boy que eu tive, que era o Game Boy Light, acabei de descobrir que ele era raro, que ele só era lançado no Japão. Mas eu tive um Game Boy Light com luzinha, jogava de madrugada. E aí, o Game Boy Color, eu lembro que tinha vários tipos, assim, cores. Mas o principal era um que ele era, tipo, parecia que você conseguia ver dentro dele, assim. Ele era meio de acrílico. Aí depois teve o Game Boy Advance, que foi que era o comprido. Já. O melhor. Eu acho que tem, assim, nossa, tem muito jogo bom de Game Boy Advance. Tem muito RPG foda. Eu entrei na Game Boy. A versão o Game Boy Advance foi o que teve mais jogos lançados. Não, cara, era incrível. Tinha muita coisa, assim. Game Boy Advance SP. Aí que abria e fechava, né? Nossa, muito legal. É o antecessor do DS, né? E aí teve o Game Boy Micro, cara, que ele era praticamente só o tamanho de uma ficha. Pera aí, É um Game Gear, cara. Ele era muito pequenininho, cara. Eu lembro que era muito pequenininho. Depois disso, acho que veio a linha DS já começa aí. Que já é outra vibe. Né? Que aí depois teve DS, aí DSi, que era um DS melhorado, né? Aí depois depois a gente veio pro... Passou 3... do Advance, eu não sei mais nada. Aí depois a gente entra na família 3DS, 3DS XL e agora o New 3DS, né, cara? Essa é a família Game Boy. E sempre sendo os consoles mais vendidos da geração deles, assim, se você for contar no portáteis, cara, nunca teve ninguém que bateu de frente com a Nintendo em relação ao portátil. Portátil é Nintendo, tá ligado? E outra coisa é que os consoles, os portáteis da Nintendo, eles não morreram, que nem o Game Boy Advance. Até hoje você encontra Hark Room saindo pra ele, sempre tem novas Hark Room saindo, Hark Room sendo completadas. Tipo, a comunidade não morreu até hoje. É que isso tem uma explicação também, Richard. Os códigos para você manipular, né, os jogos de Game Boy Advance, eles sempre foram abertos, assim, muito fáceis. Né? Tanto que muito... Porque a lenda diz que o Game Boy Advance, ele copiou muitos códigos que veio do Super Nintendo. E por conta disso, né, essa transição do Super Nintendo, digamos assim, para um portátil, né, se você comparar os gráficos de Game Boy Color, Game Boy Advance com o Super Nintendo, são muito parecidos, sabe? E essa transição deixou esse espaço aí para várias pessoas poderem manipular os códigos. Então, muitos jogos também craqueados que tinham para Super Nintendo, né, vieram baseados em jogos que faziam muito sucesso na época, que era o Dragon Quest, o Chrono Trigger, entre outros, né, que tinha para Super Nintendo. Então, essa facilidade dos códigos fez com que lançasse milhões de jogos pro Game Boy Advance, né? Não é à toa que eu acho que dos Game Boys ele tem mais jogo. Com certeza, cara. Mas o melhor, tipo, saiu Pokémon Sun e Moon. Na semana seguinte você vai lá, Pokémon Sun e Moon, GBA, você acha? pode crer. Eu acho que jogo pra GBA lançou aí até mais da época de quê? 2008? 2007? Não, o GBA é de 2005, cara. Não, o GBA lançou... Eu sei que tem jogo aí até a época de 2007. Daí pra frente eu não lembro de jogo mais, não. Game Boy Advance... Demoraram pra... O Game Boy Advance ele lançou em 2001, né? Que foi o maior sucesso. Já era 32 bits, né? E ele veio com várias coisas. Engraçado que no início o Game Boy Advance eu soube que tem lendas que ele poderia ter saído mais cedo. Ele já poderia ter saído em 99, dizem as lendas, que eles só demoraram para sair por conta que o GameCube atrasou o lançamento e eles quiseram lançar o GameCube e o Game Boy Advance juntos, né? Mais ou menos na mesma época, né? Já que tinha um lance de... Não, mas ainda assim, teve jogo lançado aí até a época de 2006. Porque eu lembro de jogar Summon Night, por exemplo, que ele é de 2006. Não, mas mesmo assim, não. Acho que demorou até mais, cara. Até mais pra lançar jogo, assim. Ficou um tempo lançando jogo pro Game Boy. Porque... Um tempo atrás saiu um comemorativo do Advance, tipo, oficial. E o ciclo dele foi bem grande, né, cara? Eu acho que dos Game Boy foi o que mais doeu, né? E era. Cara, era muito. E era o que. Era, aí a pirataria tava solta, velho. Pirataria de cartucho de Game Boy. O que era foda é que muitas vezes eu comprei cartucho achando que era original, chegava e o cartucho não salvava por causa que ainda tinha essa parada da bateria, entendeu? Os cartuchos que salvavam o seu progresso. Não era o videogame que salvava o seu progresso. Era um inferno isso, cara. Então às vezes você comprava o cartucho pirata, jogava tipo 6 horas de Pokémon, depois você ia lá trocar o cara. Não tá salvando, tá ligado? É uma bosta. A gente tá falando logo aqui do Game Boy Advance, cara, mas, assim, muita gente considera o melhor, né, eu concordo, mas o Game Boy que eu tenho realmente o maior poder, assim, de pessoal, assim, que eu considero mais... Com certeza o Color, por conta que, além de ser meu primeiro Game Boy, foi meu primeiro portátil, de fato. E, cara, foi meu primeiro Pokémon foi ali, cara, que foi o Pokémon Crystal, que é, pra mim, é o melhor Pokémon que já teve. E muita gente desconsidera o Game Boy Color, porque o Game Boy Color, realmente tiveram poucos jogos grandiosos, né? Teve o Zelda, Pokémon... Não foi como o primeiro Game Boy que teve vários jogos de sucesso. Mas, cara, eu me lembro que eu tinha alguns jogos de Game Boy Color, como o do Patolino, cara. Porra, o jogo do Patolino era muito foda, cara. Era muito maneiro. O do Dexter também era muito maneiro. Tinha vários joguinhos, assim, de Game Boy Color que eram muitas vezes baseados em alguma franquia, né? Algum desenho. E eram muito bem feitos, cara. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver, cara. E o Game Boy Color tá no meu coração. Eu tive pouco contato com o Game Boy Color. O Game Boy Advance foi ali o, né, que eu joguei bastante, então ele pra mim ainda tá no meu coração. É, pra mim é o Game Boy Advance também. É, vocês são novos, né, cara? Aí vocês não pegaram essa coisa do Game Boy Color. É, por exemplo, eu 97, tenho quase 30 anos, 99. Né, cara? Eu tenho quase 30 anos, assim. Tô ali pertinho dos 30. É. Então, por exemplo, assim, o Game Boy Color, pra mim, ele não é uma geração, assim, entendeu? Porque ele é uma atualização, só ele colocava uns filtros coloridos em cima dos jogos, assim, tá ligado? Então, era a mesma complexidade do Game Boy, ele era um pouco maior que o Game Boy normal, cara. Pô, Johnny, eu vou te dizer o que eu acho, né, minha opinião, mas, cara, quando você compara alguns jogos de Game Boy Color com Game Boy tijolão, cara, o Game Boy Color é uma evolução nítida, assim, dá pra você ver bem que foi bem melhor, cara. Pô, o jogo do Patolino, cara, o movimento, assim, era uma parada... Lembrava muito os jogos de Nintendinho, cara. Game Boy Color. Mas, na verdade, eu acho que já o Game Boy tradicional, depois tinha uns jogos que eles eram meio complicados, e eu acho que eles já lembravam essa pegada de Nintendinho. Olhando, tipo assim, aqui eu não consigo ver os stats dele, mas, eu lembro que não era tão diferente, não, assim, de... Na minha lembrança, tá ligado? Talvez porque eu só jogasse Pokémon e eu continuei jogando Pokémon Silver e Gold, que não é exemplo de gráfico, né? Mas, realmente, eu acho que eu lembro de um jogo assim que eram mais legais. Por exemplo, Kirby, eu achava muito legal. Tinha Super Mario Bros. Deluxe também, que era muito legal. Cara, tinha... O Pokémon Johto, cara. O Pokémon dessa linha Johto e... Se você pegar, por exemplo, Pokémon Crystal, cara, quando você encontrava um Pokémon no matinho, o Pokémon se mexia, cara. era daquela... Nossa, eu lembro que o cartucho da Crystal, o original, era lindo. Ele era transparente, né? E mano, tinha um logo, assim, era muito legal. Cara, teve Metal Gear Solid. Cara, eu tenho esse cartucho até hoje. Tá guardado em algum lugar, você tem que achar. Eu lembro que o que eu mais joguei da linha Pokémon foi o Soul Silver, talvez... Que ele é do Advanced, que tinha o Lugia. E o Lugia, pra mim, sempre foi o melhor Pokémon que tinha no universo. Não, cara. Você jogou um Hark pro GBA. O Soul Silver, ele é da DS, cara. Ele é do DS. Ah, é do DS, né? Tinha o Silver. Eu sei que tinha o Silver pra Game Boy. Eu sei que tinha o Silver. Pokémon Silver. Oficial do GBA, a gente tem Ruby, Sapphire, Crystal, Fire Red, Leaf Green. Aqui, ó, tinha... É esse mesmo, não foi no Advanced, foi no Color que tinha o Pokémon Silver pro Color. É, Pokémon Silver e Gold. Foi o Silver, não foi o Soul Silver, desculpa aí a confusão, né, porque eu joguei os dois. Silver, ele já é um remaster, digamos assim, do Silver e do Gold, com aqueles sprites ali do JDS, que foi na mesma época do Pearl e do... Eu joguei os dois porque eu gostava muito do Silver, porque, tipo, tinha o Lugia, velho. O Lugia é, pra mim, o melhor Pokémon do universo. Quem é Arceus perto de Lugia, cara? Quem? Eu adorava o Pokémon Filme 2000 ali, cara, que toda vez que os caras batiam no Lugia, o Lugia voltava muito mais pro Taz e falava ainda, viu? Cara? A gente já tá entrando no assunto Pokémon, mas é aquela parada, cara, Game Boy já vendia bem pra porra por causa dos jogos. Game Boy Color vendeu bem, Game Boy Advance vendeu, todos os Game Boys venderam bem. Agora, cara, quando se falava na febre que é Pokémon, Pokémon é a permissão da Nintendo pra imprimir dinheiro. É bem isso, assim, é bem isso. Quando a Nintendo nunca vai parir. Qualquer coisa que você colocar Pokémon vai dar dinheiro, cara. Pano de prato, chinelo, tudo. A Nintendo nunca vai parir, porque quando ela olha... Assim, eu comprei um 3DS pra jogar o Pokémon XY. Eu comprei o XY. Ou seja, eu gastei R$1.000 pra jogar um jogo. Eu comprei o console e comprei dois cartuchos, cara. Realmente, eu acho que o único motivo que eu teria pra comprar o 3DS seria o XY. Não, eu tô mega quebrado de grana e tô vendo um jeito de me prostituir pra comprar outro 3DS, porque eu quero jogar agora o novo Pokémon, cara. Mas assim, sabe, é absurdo, tá ligado? Pois é. E uma coisa, só fazer uma adenda aqui. É interessante que muita gente fala do Mario como o maior título da Nintendo, mas pra mim, desde o Game Boy Advance, né? Eu acho que a partir mais do Game Boy Advance, que o Pokémon, na minha opinião, se tornou o maior pilar da Nintendo, superou o Mario. Os três... A força do Pokémon é muito maior. É que o Pokémon não é só da Nintendo, é por isso que eles não podem colocar como se fosse da Nintendo. É o Pokémon Company, né? É, da Game Freak, os três maiores, de outras empresas aí, os três, né, maiores pilares da Nintendo é o Pokémon, o Zelda e o Mario. Sim, são esses três. Pra mim, incontestavelmente. E falar nisso, Zelda, o melhor Zelda é de um GBA, né, cara? Que é o Zelda. Melhor Zelda não, o melhor Metroid é de GBA. Que é o Metroid Fusion, cara. Fusion. Nossa. É, esse jogo tinha é muito o Zelda pra GBA foda também, que era o A Link to the Past, só que ele era multiplayer. Ele tinha, era o Force Words também, Force Words era excelente. Era o Miniscap também. O Miniscap também foi pra GBA. Se não me engano, o GBA foi o console que teve mais Zeldas. Foi? O Game Boy Advance, ele foi o console que teve mais Zeldas. Assim, mais jogos de Zeldas, é. Tipo, num único console, entendeu? Eu não esperava por isso. É, o Color teve bastante também. Eu lembro. Tem mais referência de Zelda no Color do que no GBA. GBA, a única referência que eu tenho é o Force Words. Cara, não, o Miniscap também. Se eu não me engano, teve 4 Zeldas pro 4 ou 3. Acho que foi 4 Zeldas que teve pro Game Boy Advance. E pro Colo, acho que só teve 3, porque o Zelda foi... O Miniscap era que tinha aquele capuz chato pra caramba. Sim, o Miniscap, cara, o Miniscap. É porque toda vez que eu lembro de algum companion que o Link já teve na vida, ele era muito chato. Peraí, eu tenho aquele livro que é o Hyrule Story, que fala aqui dos jogos do Zelda. Deixa eu dar uma conferida aqui. O Link teve algum companion que foi, tipo, você pode falar, nossa, companion, todos os companions eram levemente irritantes, cara. Aquela fadinha era irritante. O Miniscap dava uma raiva daquele negócio. Ah, cara, eu vou te falar assim que as dungeons eram incríveis, cara. Eu detestava quando eu tava jogando. Tipo assim, era legal e ao mesmo tempo ele me irritava. Porque, por exemplo, eu tava jogando meu Nintendo 64, jogando meu A Link to the... Não, A Link to the Past, não. Ocarina of Time, e ficava ouvindo... Isso! Nossa, velho! Que saco, cara! É porque eu acabei de ver uma imagem do A Link to the Past e buguei. Então, galera, aqui é o Richard, eu tô aqui só pra avisar que daqui pra frente meu áudio vai ficar um pouquinho estranho, bugou alguma coisa pro final da gravação, não sei o que, não consegui arrumar, mas não é nada que comprometa o cast, vai ter uns estralinhos, uns bips, mas fica pra próxima então, né? Pode continuar ouvindo aí, tchau! Uma coisa também que eu achava foda no Game Boy Advance, cara, que primeiramente foi o primeiro Game Boy que mudou, digamos, o formato dele, né? Aquele formato tradicional de ser meio que na vertical, mudou mais para um formato na horizontal, aumentou a tela, né? E ele trouxe mais dois botões, né? Ele acrescentou dois botões na LR. E, cara, eu acho bacana a gente falar do nosso primeiro jogo do Game Boy Advance, que já foi o mais marcante. Porque o primeiro jogo que eu joguei no Game Boy Advance, que quando chegou o Game Boy, veio uma fita do Sonic. E cara, eu nunca tinha. Eu já tinha jogado Sonic assim de Mega Drive, mas só alguma fase ou outra. O primeiro Sonic que eu zerei mesmo foi o Sonic Advance. Que era irado, cara. Era um dos melhores. Bom. Eu fiz um vídeo sobre Sonic. Um dos melhores jogos do Sonic é o Sonic Advance 3, cara. Fantástico. Pô, muito bom, cara. O Sonic de Advance. Ainda é o The Hedgehog, o primeiro, cara, que eu joguei isso infinitamente no Master System. Aí eu acho que aí é saudosismo. É saudosismo. É puro saudosismo. É sempre saudosismo. Mas pra você, Richard, qual foi seu primeiro jogo de GBA? Eu não tive Game Boy Advance, eu tive o Visual Boy Advance. Que o meu GBA. Meu GBA venci. E foi Pokémon Rubi, cara. Mas o meu preferido é o Emerald, porque ele é um complemento do Rubi, os sprites são mais bonitos, tem animação, tem mais Pokémon. Mas tipo, essa geração de Pokémon que é, qual é? Quarta? Essa? Não sei. Terceira. Putz, é a minha preferida, cara. Que eu joguei demais. Eu acho que esse é o único Pokémon que eu já zerei mais de 2 vezes e eu gosto mais do jogo. E você, Johnny? Cara, meu primeiro jogo de Game Boy Advance, um dos jogos que eu gostava muito era um Bomberman de Game Boy Advance, cara. E, cara, eu não me recordo não, deixa eu só pesquisar. Eu tinha um Bomberman Quest, um Bomberman Torment, tá ligado? E o que, que era legal desse Bomberman? É, ah, meu, as fases dele eram muito boas. E ele tinha um level design muito legal, assim, que ele tinha rampinhas. Ele tinha vários mundos e ele te recompensava, se não me engano, com estrelas, assim. Eles tinham uns bichinhos de montar também, que você achava. E você podia ir desbloqueando esses bichinhos de montar. Cara, esse jogo de Game Boy, de Game Boy Advanced, era muito bom. O primeiro, e assim, eu fiquei fã, porque quando eu troquei, fiz aquela troca escusa com o garotinho do Game Boy, o primeiro jogo que veio foi um Bomberman, tá ligado? E depois... Tá maneiro. É, não. Mas assim, no, esse jogo do Game Boy Advance, os Bomberman do Game Boy Advance eram legal pra caramba, cara. Era muito bom. E um jogo que eu joguei também foi Force Words, cara. Porque a gente tinha um esqueminha que já dava pra jogar pelo Game Boy, pelo cabo, né, meu? Então a gente conseguia jogar e eu achava legal pra caramba, tá ligado? É, foi um Zelda com essa pegada do multiplayer. É, ó, eu tô até confirmando, mano. É Bomberman Torment também, que tinha uns coelhinhos pra você montar. Meu, era muito legal, cara. E sem contar Pokémon, né, cara? Pokémon todos. Eu só comprava Game Boy pra jogar Pokémon, cara. Essa é a verdade. Eu ainda vou comprar aqui Game Boy só pra jogar Pokémon. Cara, esquecemos de falar de um Pokémon que surgiu no Game Boy. Ah, um Pokémon que surgiu no Game Boy. Todos surgiram no Game Boy. Mas só que o game Pokémon Pinball, cara. Que jogo. Nossa, divertido. Eu lembro que Pinball, velho, no Game Boy. Eu me lembro que eu tinha um Pokémon Pinball pra Game Boy Color, que foi o primeiro. Cara, como era um jogo divertido. Eu acho que o Pokémon Pinball foi o jogo que me fez gostar da modalidade Pinball, cara. Porque eu me lembro que eu tinha pro Game Boy, aí depois eu soube que tinha pro Advanced, eu baixei o emulador do Advanced. E cara, eu acho que eu tenho mais... Se eu tiver mais 400 horas de Pokémon Pinball aqui no meu emulador, é pouco, cara. Eu joguei muito, muito, muito. É muito bom, muito divertido. Realmente. O meu... Arthur, cara, qual foi seu primeiro jogo? O meu primeiro jogo do Advance, eu nunca vou esquecer, na verdade. Eu lembrava mais ou menos o título dele, mas o nome sempre vai ficar na minha cabeça, porque é um jogo que eu adoro, que era Castlevania Harmony of Dissonance. Era um jogo que eu gostava. É um jogo que eu gostava tanto. Que eu, na verdade, eu tive. No mesmo dia, eu joguei dois jogos de Game Boy Advance pela primeira vez, né? Que foi quando eu joguei Advance pela primeira vez. Que foi o Harmony of Dissonance e o Force Words do Zelda. Que eu joguei multiplayer, tipo, os quatro brothers tinha lá o GBA. E eu fiquei, quando eu entrei lá no meio, eu fiquei muito feliz. Mas o Harmony of Dissonance eu lembro muito bem, que quando eu descrevi pra minha mãe, eu tinha 6 anos. Quando eu descrevi pra minha mãe como era o Harmony of Dissonance, ela não deixava jogar. Ela falou, não, você não vai jogar esse negócio, não. Porque eu falei, não, tem as caveiras voadoras, os negócios pegando fogo, os demônios e tal. Aí eu jogava escondido. Eu ia com os brotherzinhos, ficava lá jogando. Minha mãe nunca vai saber disso. Meu, tá aí. Mentira, eu acho que eu já contei. Eu acho que jogo de RPG por turno e jogo de exploração longo assim, eles eram perfeitos pro Game Boy, cara. Porque você ia dar uma cagada, você jogava umas partidinhas por turno. No caminho do metrô, você jogava, descobriu uma área nova do Castlevania. Você não saía do jogo, né? Você carregava ele pra tudo. Não, é sério, porque não. Você não tinha mas aquele, é perfeito, aquela cara. Quebra é assim, do... É perfeito, porque às vezes quando eu tô jogando um jogo assim, por exemplo, por turno mesmo no PlayStation 4 aqui, às vezes eu olho e penso assim, isso seria muito mais legal se eu pudesse, tipo, ir agora que eu tô indo pra uma festa, sei lá, jogar no metrô, tá ligado? E eu acho que por isso, assim... E o bom é que, tipo, o Game Boy, a bateria do Game Boy dura pra caramba, então você podia ali, sei lá, eu vou... Mãe, sua mãe manda você ir lá no mercado, lá do outro lado da cidade, você deixa parado ali no seu turno, vai lá, volta, ainda tem... Eu lembro de um jogo que eu achava... Esse eu também tive que comprar o cartucho original, e o cartucho ele tinha um sensor de luz, velho. E se você colocasse assim, carregava um negócio no jogo, apontando pro sol o cartucho, cara... Tinha que, tipo, apontar pro sol, aí a luz batia e recarregava. Tinha umas coisas, umas paradas muito legais, velho. E, mano, eu acho que, assim, os melhores jogos... Parece até que o Kojima fez o jogo, né? Se não me engano, foi ele, inclusive. Até que o Kojima fez o jogo. Se não me engano, foi ele mesmo. É. Ué, sério. Que não, é sério, destino, não? Qual é a sensação? É sério. É, jogo Game Boy, Advance Sensor Luz. Cara, ele tinha um sensor solar na pista e eu adorava esse jogo. Música. alguém jogou Castlevania no Play 1? Eu joguei, cara. Eu joguei, cara. Eu não vou lembrar qual Castlevania que era. Ele começa com o final do Castlevania do Nintendo. Sim, sim. Muito bom, cara. Eu vou procurar que é... Muita gente considera o melhor Castlevania já feito. Acho que é Symphony of the Night? Eu não sei. Eu vou bugar, mas, tipo, ele começava com o final do Nintendo, você já enfrentando o Drácula, e isso era muito louco. É, lógico. A gente, só pra fechar assim, aí, qual que é aquele jogo Game Boy favorito e jogo favorito no Game Boy, tá ligado? Pokémon, a verdade vai falar, meu, seu Pokémon favorito no Game Boy, porque todo mundo sabe que as pessoas têm Game Boy pra jogar Pokémon, tá ligado? Não, mas o meu favorito não é o Pokémon de todos os tempos. Cala a boca, é Pokémon, seu herege. Não, pior que não, cara. Deixa eu dizer qual é o meu favorito. Não quebre a ordem. Eu vou dizer que o meu também não é não, porque o Force Words, você jogava por 4. Você jogava por 4. Não é pra jogar Pokémon, cara. Você não comprou. Não, olha só, eu jogava muito Pokémon, mas o meu favorito, com licença. Mas o meu favorito mesmo, assim, que me marcou mesmo, não foi Pokémon. Ó, projetista, Hideo Kojima, é Hideo Kojima, Bokitai, The Sun e Your Hand. É do Kojima mesmo? É do Kojima. Caralho, velho. Hideo Kojima, cara, e esse jogo era bom, velho. Ai, ai. Não, cara, é sério, Bokitai, The Sun e Your Hand. O Johnny, você viu caramba, como são as velho. Coisas, né? Eu falei, cara, isso parece ser jogo do Kojima. Aí era mesmo. E era, cara. Não, é porque o jogo, ele era inovador, eu lembro disso. Que a fita, ela era maior e ela tinha sensor, cara. E eu demorei uma época pra saber que você tinha que usar a parada, tá ligado? Do Kojima, cara, muito bom.